Uma equipa dos bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital fez um parto em pleno IC6, na ambulância em que seguia. Na altura, transportava uma mulher em trabalho de parto para a maternidade em Coimbra. Esta situação aconteceu ontem à noite, pouco depois das 21 horas. Segundo a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, o bombeiro e enfermeiro André Rocha e o bombeiro Rui Fonseca, tripulante da ambulância de socorro, foram os responsáveis pelo parto, que decorreu sem complicações e o bebê acabaria por nascer às 21 horas e 53 minutos, em pleno IC6. A mãe e o bebê foram depois transportados para a maternidade Daniel de Matos, em Coimbra, com o apoio da viatura médica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Bem-vindo ao Mundo Martim. Foi assim a forma como também a Corporação de Bombeiros deu as boas-vindas ao bebê na sua página do Facebook. A esta altura temos em estúdio, na Rádio Boa Nova, o bombeiro e enfermeiro André Rocha. Olá, André. Bem-vindo à Rádio Boa Nova. O André Rocha, que é então bombeiro e enfermeiro da Corporação de Bombeiros de Oliveira do Hospital. André, foi de facto assim ontem, viste-te envolvido nesta situação e acabaste por ajudar esta jovem mãe a dar à luz este que era o seu segundo filho. Vocês foram chamados para prestar auxílio a esta mãe, mas imaginariam que de facto tivessem que ajudar a fazer nascer este pequeno bebê. Muito boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite, por estar aqui. Sim, fomos acionados cerca das 21 horas via CODU e INEM para uma jovem parturiente que tinha iniciado trabalho de parto. Encontrava-se na Fundação Aurélio Mar Diniz, no atendimento urgente que o hospital tem. Portanto, esta jovem mãe já tinha ido prestar auxílio à urgência do hospital. Portanto, já a própria mãe sentiria que estaria na altura para o bebê nascer. Sim, exato. E mesmo depois da avaliação médica que teve lá na Fundação Aurélio Mar Diniz, o médico então entrou em contacto com o INEM para solicitar o transporte urgente desta mãe para a maternidade. Fomos então acionados, como tinha dito anteriormente, às 21 horas, procedemos ao transporte e às 21h53 o Martim não quis esperar mais e tivemos que lhe dar uma pequena ajuda a ele e à mãe para vir ao mundo. É uma experiência totalmente nova para nós, apesar de termos contacto em si com estas matérias durante a minha licenciatura e mesmo durante os cursos que temos nos bombeiros, mas é sempre algo novo, que uma situação em si sempre de stress, porque estamos a lidar com duas vidas humanas. Claro. Mas acima de tudo, André, é sempre desde aqui da Oliveira do Hospital que foste sempre ao lado desta mãe. Sim, durante o transporte todo. Portanto, e logo percebeste que poderia estar na iminência do bebê nascer. Sim, o tempo de contrações foi diminuindo ao longo do tempo e quando chegámos mais ou menos ao cruzamento de Vendas de Galizos, na Nacional 17, percebemos que iria ser iminente então mesmo o parto e que poderíamos ter mesmo que ajudar o Martim, como fizemos. Pediste ao colega que parasse a ambulância? Sim, nessa altura parámos, avaliámos, pedimos também apoio diferenciado ao INEM, via também CODU, que neste caso teríamos as CIVs de Ceia e Arganil mais próximas, que não foi possível prestarem-nos auxílios por estarem também em situação de emergência. E, no entanto, enviaram-nos então a Vemer de Coimbra, que depois procedemos ao transporte ainda enquanto conseguimos, enquanto avaliámos, reparámos que ainda não iria ser naquele momento, fomos ganhando algum tempo, neste caso até ao IC6, onde depois não tivemos mais tempo, tivemos que parar e ajudar. Acabaram o Martim. Acabaram por ser vocês, os dois. Os dois, sim, literalmente os dois. Nós até na altura estávamos, quando parámos a ambulância, que pronto, que víamos que iria ser praticamente naqueles instantes. Estávamos em contacto com a Vemerd, que estava já a chegar ao pé de nós. Portanto, a Vemerd, que na sua equipa tem um enfermeiro e um médico. Eles tinham-nos dito que estavam, nós naquele momento estávamos parados mais ou menos ali no cruzamento de São Pedro de Alva, e eles tinham-nos dado a informação que estavam nesse precisamente a sair do IP3 e entrar no IC6. Pronto, era uma questão de 1-2 minutos, mas que o Martim não quis esperar esse 1-2 minutos e pronto, tivemos que ser nós a assumir o controle de tudo, exatamente. Portanto, e acabaste por ajudar, e tu e o teu colega, mas tu, enquanto enfermeiro, acabaste por liderar ali mais a situação, e permitiste que o Martim nascesse. Qual é que foi ali aquela situação, o sentimento ao ouvir? Foi a tua primeira experiência também, já falámos sobre isso. Qual é que é a sensação e o sentimento? Não, a situação é sempre uma situação de stress em si, porque estamos a lidar com duas vidas humanas, e nunca temos praticamente a visão do que é que poderá estar a acontecer. Não sabemos como é que o bebê, neste caso, está a sair. Mas pronto, correu tudo bem. Nós também prestamos o auxílio, que estamos treinados para isso, apesar de não ser uma situação que tanto eu, na minha profissão, como o meu colega, lidemos diariamente. Mas pronto, correu tudo bem, o Martim está bem e a mãe também, e é isso que também nos orgulha a nós, porque não é, lidamos com tanta situação muitas vezes sem grande sucesso durante o nosso dia-a-dia, e é sempre bom darmos assim uma ajuda a um novo ser a nascer. Muito bem. Entretanto, depois a equipa da Vemer chegou. Sim, eles chegaram praticamente, ainda estava eu com o Martim ao colo, estávamos a proceder ao corte do cordão umbilical quando eles entraram na ambulância para nos dar o auxílio. E depois, logo de seguida, eles auxiliaram e procederam ao encaminhamento da mãe e do bebê para a maternidade. Sim, depois tivemos ali ainda um bocado de tempo até estabilizarmos principalmente a mãe. O bebê em si já estava bem. Porque também a mãe estava num estado de stress, não é? Sim, não se, com, não se com bastantes dores, porque é uma situação sempre... A situação em si já não é fácil, não é? Mas quando temos o apoio necessário num sítio adequado para isso, agora nós, ali a nível de ambulância, de emergência para o hospitalar, temos um bocadinho que improvisar. E mesmo para... Não é confortável tanto para nós, porque não temos as melhores condições, e muito menos para, neste caso, para a mãe. Muito bem. Depois de estabilizados ambos, procedemos então ao transporte até à maternidade Daniel de Matos, onde já nos estavam a aguardar. Portanto, também foram vocês, enquanto Sim. bombeiros daqui, Sim. também acompanharam. O Martim, por acaso, desde que nasceu, teve sempre ao meu colo, só saiu do meu colo mesmo dentro da maternidade. Muito bem, então já aqui há um laço de afeto muito grande, André, com o Martim. Sim, é sempre especial, como disse, de um novo ser a nascer, e sendo ainda para mais uma experiência única mesmo. Esta jovem mãe, portanto, é de concelho de Oliveira do Hospital, mais precisamente de... É da localidade de Santo António do Alva. Santo António do Alva, portanto, ainda uma jovem mãe. Sim, Seria o segundo filho? Seria o segundo filho, uma jovem com 28 anos ainda. E ela também estará muito grata, não é? O apoio que lhe foi dado, ainda se lembra de algumas palavras que ela tenha partilhado Sim, com o André? É uma situação mesmo para ela, como disse, também um pouco estressante. Ela agradeceu-nos do fundo do coração, ela e o pai da criança, neste caso, que já estava à nossa espera em Coimbra, agradeceram-nos, mas o momento também é um bocadinho deles, e claro, de aproveitarem. Nós estávamos lá só para fazer o nosso trabalho, correu tudo bem, que é o que mais importa. E certamente depois vai gostar de ver o Martim daqui por mais uns dias. Sim, gostaria. Até em jeito de brincadeira, na altura, com a mãe, disse-lhe que já estava no quartel uma ficha de inscrição para depois o Martim inscrever-se na Escolinha de Bombeiros. Quem sabe, não é? André, há um bocadinho falávamos que ultimamente até tem sido notícia o facto de acontecerem partos também em ambulâncias, de outras corporações de bombeiros, mas nesses casos o apoio diferenciado estar relativamente mais perto, o que não acontece no caso de Oliveira do Hospital. Portanto, Oliveira do Hospital tem sido notícia ultimamente pela falta de urgência urgências, de serviço de urgências condigno. De facto, a população do concelho está um pouco limitada nesse sentido. A prova disso também foi o facto de, ainda ontem, ter sido o André com o seu colega a terem que fazer um parto a caminho da maternidade. Portanto, também vocês, enquanto elementos da Corporação de Bombeiros, sentem isso e sentem que têm que ser vocês, por vezes, a suprir essas necessidades. Sim, porque da realidade em si que eu venho, da capital, neste caso, nota-se uma diferença abismal, ainda para mais no sistema de saúde que temos, porque é infeliz termos um apoio diferenciado de uma viatura médica que, apesar de fazerem de tudo para demorar o mínimo tempo possível, mas que no mínimo meia hora demoram até chegar a nós, e neste caso nós ainda nos tivemos que deslocar e fizemos praticamente metade do caminho. Acho que é uma situação a ser revista, não só isto, mas principalmente até o sistema de saúde do concelho, que vejo que possivelmente está-se a degradar cada vez mais. Acho que quem de direito deveria assumir aqui alguma responsabilidade nesta situação. Muito bem, portanto, isto a dizer que o André é bombeiro da Corporação de Oliveira do Hospital, é enfermeiro de formação e de profissão, trabalha no hospital em Lisboa. Qual é que é a unidade hospitalar? É o Hospital São Francisco Xavier. Portanto, trabalha no Hospital São Francisco Xavier, mas vem também fazer o seu trabalho aqui na Corporação de Bombeiros de Oliveira do Hospital. Todas as semanas? Qual é que é, não. Qual é que é a sua... Não, porque infelizmente a vida não nos permite. Proporciona. Isto. Neste caso eu estou cá, consegui estar aqui uma semana de férias, e sempre que venho cá tento sempre dar o meu contributo em si à causa e principalmente à casa, porque também o curso que tenho e a profissão que tenho possivelmente também deriva do amor que tenho pela emergência pré-hospitalar e que aprendi aqui nos Bombeiros de Oliveira do Hospital. Por isso também estou sempre grato pela minha formação, deve-se muito também aos Bombeiros de Oliveira do Hospital, mais especificamente. Isto também já vem de família, não é? Porque sim. André Rocha é também filho do conhecido bombeiro Paulo Rocha, devemos dizer, não tem mal nenhum em dizer isso, portanto isto já está no sangue, não é, já, André? Já, o meu bisavô já era bombeiro, o meu avô também é um bombeiro muito conhecido, o chefe Rocha, que toda a gente certamente conhece, e por acaso também, jeito de curiosidade, na altura do parto também me lembrei muito dele, porque ele na altura chegou a fazer ainda alguns partos na ambulância, numa altura em que ainda era muito mais complicado, onde apoio diferenciado não existia sequer, e também me veio ele muito, muito à memória, os partos que ele fez. Certamente esteve aí a dar uma forcinha a ajudar, sim, certamente que no sim. Momento do parto. Portanto, muito obrigada, André. Portanto, obrigado, André, que ajudou esta jovem mãe no nascimento do segundo filho, o Martim. Muitos parabéns, André. Também muitos parabéns ao seu colega, o bombeiro Rui Fonseca, o tripulante da ambulância de socorro. Portanto, e que auxiliaram esta jovem mãe no nascimento do segundo filho, quando eram 21 horas e 53 minutos em pleno IC6. Muitos parabéns aos dois. Muitos parabéns também à Corporação de Bombeiros de Oliveira do Hospital. Obrigada pela sua presença, aqui na Rádio Boa Nova. Portanto, André Rocha, o bombeiro, enfermeiro da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, aqui na Rádio Boa Nova, a propósito então de mais um nascimento numa ambulância dos bombeiros de Oliveira do Hospital, que aconteceu ontem à noite, do bebê Martim, que seguiu ontem com a sua mãe para a maternidade, Daniel de Matos, em Coimbra.